emprestar meu corpo pra você, pra mim, e que possa me ver através de você. E são seus olhos que me guiam nesses dias, e seu calor é todo sangue em minhas veias. Eu quis parar o sol ao meio-dia e dar o mundo pra você. Emprestar meu corpo e o cobertor, me aquecendo sempre através de você. E são seus olhos que me guiam nesses dias, e seu calor é todo sangue em minhas veias. Eu vi o sol parando ao meio-dia, a gente sabe tudo pode acontecer. Pode ser sol e lua, a natureza muda se você quiser. A minha casa é sua, eu vivo pela rua, posso te encontrar. Emprestar meu corpo e o cobertor, me aquecendo sempre através de você. E são seus olhos que me guiam nesses dias, e seu calor é todo sangue em minhas veias. Eu vi o sol parando ao meio-dia, a gente sabe tudo pode acontecer. Pode ser sol e lua, a natureza muda se você quiser. A minha casa é sua, eu vivo pela rua, posso te encontrar. Ei, o medo é sonda pura e sobre o nosso amor, o tempo é quem dirá. Emprestar meu corpo pra você, pra mim.